bocas, minha oração. Isso é bom, termômetro do meu viver. Meu lugar é o teu lençol, fruta da estação, peixe no anzol. Isso é bom, meu teto que é certo, que é são. Meu caminho vai na sua direção. Sem espinho lindo como andar no calçadão. Num dia de sol. E assim eu vou indo sem pensar por quê. Vou sempre sorrindo, pois chorar pra quê? Se você está junto a mim, explode o carnaval sem fim. Nada é banal, tudo é natural. Meu lugar é o seu coração. E eu me sinto bem pra falar de nós nesse som.